Aê, paixão! Portal do Arrocha. Aô, seu Jalu! Paixão! Vou mexer, vou mexer, vou mexer! Fazer você mexer, tiriri, tiriri, tiriri. O clima vai ser bom. Eu vou fazer você lembrar do tempo. Vai, vai. Arrocha, arrocha. São duas pra lá e duas pra cá que elas gostam. Arrocha, arrocha. Agachando gostosinho. Assim vai, vai. Deixa devagar, deixa lentamente. Não fique parado, vem arrocha com a gente. Deixa devagar, deixa lentamente. E não fique parado. Arrocha, Santa Luz, vai, vai, vai, vai. Arrocha, hey! Santa sua lá e dois pra cá que elas gostam. Arrocha, arrocha. Vai, arrochando gostosinho. Tiriri, ti, ti, ti, ti. O clima vai ser bom. Eu vou fazer você lembrar. Por quê, por quê, por quê? Arrocha, ei. São duas pra lá e duas pra cá que elas gostam. Arrocha, arrocha. Agachando o gostosinho. Fique parado, vem arrocha. Mexe, mulher, vai. Deixa devagar. Deixa lentamente, não fique parado, vem arrocha com a gente. Arrocha, arrocha. São duas pra lá e duas pra cá que elas dançam. Arrocha, arrocha. Vem descendo o gostosinho. São duas pra lá e duas pra cá que elas gostam. Arrocha. Arrochando gostosinho, assim vai matar pariu. Ah!